Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Aqui estamos para mais um programa à Escola e o Meio. Agradecemos a sua preferência e desejamos-lhe um feliz ano novo. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Vamos ouvir, como é hábito, a boa sugestão musical de João Oliveira. Ao novo produtor a fazer ondas em Londres, Jonas Blue acaba de lançar a sua própria reinvenção do clássico Fast Car, de Tracy Chapman. Aos 21 anos, filho de pai sueco e mãe americana, Jonas tem estado a criar o seu som em estúdios de Los Angeles, Estocolmo e Londres, enquanto vai buscar referências a nomes como Felix Jane, Lost Frequency e Kigo. O alto tropical e a voz da convidada Dakota dão agora um novo fôlego à canção que Jonas foi buscar-se da infância, a lembrar-se que era uma das favoritas da sua mãe. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast enough so we can fly away. We're gonna make a decision. Live tonight or we'll die this way. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. Mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. And said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising and stand ourselves. You still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. And all things will get better. You'll find work now, get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. Say fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or we'll die this way. Para começarmos bem, vamos para uma notícia da nossa Inês Garcia, que neste caso não pode estar aqui em estúdio porque está doente com uma gripe, mas enviou-nos uma notícia muito interessante e muito positiva para começarmos bem o ano. Três portugueses receberam 5,9 milhões de euros europeus para investigação. A divisão celular permite a continuidade e a complexidade da vida na Terra. É através dela que os nossos tecidos são continuamente regenerados, mas quando é mal feita pode originar um cancro. Na divisão, os cromossomas da célula-mãe são distribuídos equitativamente pelas duas células-filha graças a um sistema de controlo. No entanto, há muitos pormenores desconhecidos. Agora, Hélder Maiato, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, da Universidade do Porto, vai poder estudar profundamente estes fenómenos com um projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação da União Europeia em 2,3 milhões de euros. Como ele, também Mónica Betancourt Dias, bióloga do Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras, e Marina Costa Lobo, politóloga do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, receberam financiamento da Bolsa. Ao todo, Portugal obteve agora 5,9 milhões de euros. Temos vivido num quadro de crescentes dificuldades financeiras na ciência, e as ciências sociais ainda mais, diz Marina Costa Lobo, que recebeu 1,6 milhões de euros para um projeto de 5 anos. Este financiamento permite construir uma equipa de 6 pessoas. O projeto da investigadora é uma resposta à realidade dos últimos 5 anos, em que a política de austeridade se impôs em vários países da União Europeia, como Portugal, Grécia, Espanha e Irlanda. O objetivo é compreender em que medida é que a União Europeia, enquanto tema político, entrou no debate público a nível nacional. Segundo Marina Costa Lobo, até ao início da austeridade, a União Europeia era vista com unanimidade na maioria dos países. Por outro lado, as eleições legislativas eram um momento em que os cidadãos tinham a oportunidade de premiar ou castigar um governo em que a política económica era muito importante para determinar o voto. Mas com a crise, as pessoas finalmente compreenderam que o centro do poder económico estava em Bruxelas, considera a cientista. O projeto de investigação vai passar por inquéritos a cidadãos e analisar o conteúdo noticioso daqueles 4 países e também da Alemanha e da Bélgica, que em contraciclo viveram tempos de crescimento económico, para avaliar em que medida é que os eleitores continuam a responsabilizar os seus governantes, explica a cientista, acrescentando que precisamos de compreender a forma como as pessoas tomam decisões eleitorais. Se parte do financiamento da politóloga vai ser para pagar cientistas, permitindo construir um núcleo de investigação que irá especializar-se num tema tão atual, já Mónica Betancourt Dias irá usar uma boa parte dos 2 milhões de euros que recebeu em microscópios. A tecnologia é crítica, explica a bióloga, dizendo que é difícil obter financiamento em Portugal para comprar instrumentos de ponta. O grupo liderado pela cientista estuda os centríolos. O seu mau funcionamento pode originar doenças. Uma das consequências mais óbvias é a infertilidade masculina. Para compreender a origem destas doenças, a cientista quer descobrir o que controla a formação e a destruição dos centríolos, já que, em alguns tipos de células, estas estruturas mantêm-se durante a vida toda do organismo, como em alguns neurónios, enquanto noutras são destruídas rapidamente. Mas é difícil estudá-los. A sua estrutura é 100 vezes mais pequena do que o corte transversal de um cabelo, compara Mónica Betancourt Dias. Até há poucos anos, era muito difícil observar os centríolos em microscópios que não fossem eletrónicos, que exigem uma técnica muito demorada. Os novos microscópios de hiperresolução, graças a novas técnicas, permitem uma resolução muito superior. É a diferença de um projeto demorar 6 meses ou uma tarde. Pois começamos assim com esta boa notícia, encontrada pela Inês Garcia, que de facto demonstra que Portugal está no bom caminho da investigação científica, tanto que é assim que Bruxelas premiou estes jovens, e reparem, são jovens cientistas em várias áreas, que estão com estudos muito interessantes, porque se não fosse assim não teriam sido premiados. Ainda bem, porque este dinheiro vai permitir que eles avancem na investigação. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos agora a uma estreia absoluta em rádio, com a Bárbara Coquim, que doravante vai iniciar a rúbrica Jovens Atentos. Reparem que o tema da rúbrica é muito interessante, porque ela vem aqui demonstrar que, ao contrário do que se diz, os nossos jovens portugueses, e ela é uma jovem de 13 anos, é uma jovem muito jovem, é uma jovem atenta, interessada, combativa, com opinião e, portanto, não faz parte daquela massa amorfa que nós dizemos em que muitos dos nossos jovens se transformaram, infelizmente. E, portanto, nós aqui estamos em contraciclo e em contraciclo positivo. Ela hoje traz-nos um tema muito interessante, que tem que ver, que tem que ver com a atualidade, tem que ver até com o tema do Parlamento de Jovens, e que é o racismo. Então, Bárbara, vamos dar as boas-vindas à Bárbara, meninos. Bem-vinda! Bem-vinda! Pronto. Doravante, ela faz parte do Clube de Rádio. Então, nesta rubrica Jovens Atentos, vamos falar sobre o racismo. O racismo é uma maneira de discriminar as pessoas baseadas em motivos raciais, cor da pele ou outras características físicas, de tal forma que umas se consideram superiores a outras. Portanto, o racismo tem como finalidade intencional, ou como resultado, a diminuição ou anulação dos direitos humanos das pessoas discriminadas. A palavra etnia é muitas vezes usada como eufemismo para raça ou como um sinónimo para grupo minoritário. Embora muitas vezes os dois conceitos estejam associados, a diferença entre ambos reside no facto de que a etnia compreende os fatores culturais, como nacionalidade, a religião, a língua e as tradições, enquanto que raça compreende apenas os fatores morfológicos, como cor de pele, estatura, condição física, etc. O racismo em si é um ato discriminatório que vem desde a antiguidade, mas sempre assumiu formas diferentes ao longo do tempo. Nos primeiros tempos, as relações entre os povos eram de vencedores e cativos, sendo estes últimos prisioneiros de guerra. Estas relações aproximam-se mais da xenofobia, pois muitas vezes indivíduos da mesma raça geravam atritos entre si. Quando no século XV houve contacto entre os povos europeus e os povos africanos, o racismo intensificou-se devido ao comércio de escravos e à desvalorização dos negros. No século XVI, quando os europeus colonizaram também territórios americanos, passou-se a caracterizar os ameríndios e os negros como raças inferiores. O racismo é frequentemente associado à xenofobia, isto é, ao ódio, repugnância ou hostilidade relacionada a diferentes raças. Cabe, porém, ressaltar que ambos os conceitos são diferentes, visto que o racismo é uma ideologia de superioridade e a xenofobia é um sentimento de rejeição, algo diferente do racismo. O racismo também está relacionado com outros conceitos como o etnocentrismo, o colonialismo e até a homofobia. Destacam-se acontecimentos importantes na luta contra o racismo a nível mundial e nacional. Em 1949 foi aprovado pelo governo da África do Sul o regime legal segregacionista denominado Apartheid. Este regime obrigava os negros a viverem separados dos brancos e estes últimos controlavam o poder, enquanto o restante da população não gozava de vários direitos políticos, económicos ou sociais. Um importante líder político da África do Sul, Nelson Mandela, esteve vários anos na luta contra o Apartheid e em 1964 foi preso durante 28 anos por tentar restaurar a paz e a igualdade no seu país. Após a sua libertação, foi primeiro-ministro da América do Sul durante 5 anos. Em 1965, a Organização das Nações Unidas, ONU, adotou a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Assim, estabeleceu o Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial, comemorado no dia 21 de março. Em Portugal, de acordo com o novo Código Penal, em vigor desde 15 de setembro de 2007, qualquer forma de discriminação com base na raça ou etnia é punível. Da mesma forma, são penalizados grupos ou organizações que se dediquem a essa discriminação, assim como as pessoas que incitem a mesma em documentos impressos ou na internet. A legislação portuguesa aplica-se igualmente a outras formas de discriminação, tais como a discriminação religiosa, do local de origem ou orientação sexual. Com tudo isto, chegamos à conclusão que o racismo depende da mentalidade de cada um. Julgar o próximo não é solução, mas sim ajudá-lo e aceitá-lo na sociedade como um humano semelhante, não como um ser diferente. Tudo começou porque assim o permitimos, continuou porque assim o queremos e apenas irá acabar quando todos nos mentalizarmos que este tipo de preconceito degrada a nossa relação com a sociedade no geral e com nós mesmos. Muito bem. Gostava de saber a vossa opinião sobre este tema. Racismo, acham que ainda permanece na nossa sociedade? Estou a falar da sociedade portuguesa e europeia, ou não? Ou acham que este é um assunto que já está erradicado? Diz Inês? Eu acho que sim. Ainda existe? Ainda existe. E fortemente... Nos mais velhos, nas pessoas com mais idade ou com menos, que te parece? Eu acho que é com as pessoas com menos idade. Isso é muito mau. Isso é muito mau, exatamente. As pessoas com mais idade acho que já nem ligam tanto, porque muitas dessas pessoas ou conviveram com pessoas de outras etnias, por exemplo, imigrantes. Agora os jovens estão habituados... Só viverem no seu mundo. Exatamente. Eu vejo na escola... Veja entre os teus colegas atitudes racistas. Na minha turma não. Nesse ponto de vista tive sorte na turma em que estou. Mas por exemplo, há algumas pessoas na escola, alunos de cor diferente, e eu às vezes faço para essas pessoas e ouço pessoas a mandar bocas, por exemplo, quando deixaste apagou-se a luz, desse género. Eu acho que é esse tipo de coisas que a nossa sociedade tem de mudar. Neste caso, nas pessoas mais jovens como nós. Pedro, o que é que tu achas? Achas que ainda há racismo em Portugal? Sim, acho que o racismo ainda está bastante presente na nossa sociedade. E concordas com a Inês que se está a verificar nas camadas jovens? Na minha opinião, acho que há um aumento entre os jovens, mas também está... Mas a que é que se deverá este fenómeno? É que se calhar estamos ao contrário, não? As novas gerações educadas de uma forma diferente não deveriam estar jamais tolerantes, a aceitarem o outro, a aceitarem as diferenças, porque assim, estes jovens são muito jovens, os colegas ali da Inês são muito jovens, estamos a falar de gente muito nova. Se já tem atitudes preconceituosas e racistas em relação ao outro que é diferente, isto não lhe foi dado pela educação ou foi-lhe dado o quê? Pelas redes sociais, pela comunicação social? Eu acho que foi um pouco de tudo, porque o momento em que nós vivemos atualmente com os refugiados, com o terrorismo, acho que ajuda. Tem potenciado isto? Sim. O que é que tu achas, Patrícia? Eu acho que o racismo ainda está... Muito presente? Sim, muito presente nas sociedades de hoje. Percebes isso no mundo em que tu vives? Na escola, na tua terra? Percebes isso? Sim. Várias pessoas discriminam as pessoas ou pelas... Ou pela cor? Pela cor, ou pelas crenças... Pronto, e... Provavelmente aquilo que o Pedro diz tem razão. Eu também tenho notado isso entre os mais novos. O facto desta situação que nós vivemos há pouco tempo de um grande atentado terrorista na Europa, o facto de se falar muito dos refugiados, da vinda dos refugiados e do facto de estarem a chegar etnias muito diferentes à Europa, que são cada vez mais, como sabem, o Mediterrâneo todos os dias é atravessado por... ao que parece milhares de pessoas, muitas delas morrem a fazer essa travessia, como é que a Europa vai gerir este problema? Eu tenho notado entre os meus alunos, felizmente, se calhar, consigo perceber que a maior parte deles tem atitudes tolerantes. Há uma minoria que, de facto, tem andado a notar que se mostra mais intolerante e até radicalmente intolerante. Rádio Boa Nova. Passemos agora à rubrica Nós e os Animais, com a Inês Brás. Um café numa cidade portuária grega fecha às 3 da madrugada, mas é essa hora que abre as portas para os seus clientes caninos. Um café na cidade grega de Mitilene, na ilha de Lesbos, está a ganhar popularidade tanto entre os gregos como além fronteiras. À noite, o café Hotspot fecha para os clientes, mas deixa as portas abertas para os cães vadios que procuram um sítio quente para onde passar a noite. Para o empregado de mesa, que falou ao jornal britânico The Independent, a decisão parece natural. Nesta cidade há muitos cães. Quando o bar fecha, os cães vêm dormir para aqui. Não há problema nenhum, afirmou. Desde julho que todas as noites temos um cão no sofá. Os clientes não se importam e alguns até gostam. Agora é uma espécie de hábito, contou o empregado de mesa. Ao mesmo jornal, o professor de Sociologia, Eufrates Papanis, disse que a chegada dos refugiados, que tem atingido em particular ilhas como Lesbos, próximas da costa turca, tem alterado a forma como as pessoas tratam os outros, aumentando a solidariedade em geral. Os habitantes aumentaram os níveis de solidariedade para com questões ambientais e humanitárias. A nova geração é mais sensível e mais bem informada, afirmou. Uma fotografia tirada por Eufrates Papanis dos cães a dormir nos sofás do café foi partilhada mais de 1000 vezes. Este país, Grécia, tem leis rígidas para a proteção dos animais, mas são a cultura e o conhecimento que têm sido os fatores-chave para a mudança de hábitos de indiferença, negligência ou maus-tratos, escreveu Papanis nesta publicação. Muito bem, aqui trazes um bom exemplo que, repara, a opinião desse sociólogo é contrária àquela que nós há pouco estávamos a dizer. Ele diz que é uma ilha grega que tem recebido muitos refugiados e ele diz que este fenómeno tem feito com que as pessoas sejam mais sensíveis e sejam mais solidárias com os outros e também com os animais. Ainda bem, ainda bem. Isso é um bom exemplo porque lá há muitos animais vadios e este café abre durante a noite para eles ficarem quentinhos. Pronto, trazemos aqui não só más notícias sobre animais, esta é uma boa notícia, de solidariedade para com os animais, porque a Grécia está a dar um bom exemplo, ultimamente temos citado a Grécia por más razões, não é? Sobretudo no plano político e económico, e afinal também de lá vêm muito bons exemplos. Aliás, a Grécia foi modelo histórico, desde a democracia grega para o mundo e na cultura e na arte. Portanto, a Grécia, de facto, é um pilar da nossa civilização, não nos podemos esquecer. Minha querida, o nosso slogan? Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Exatamente. E agora, com o novo ano, esperemos que aqui as mentalidades em Portugal sofram a boa influência vindas lá da Grécia e que as pessoas sejam mais, sobretudo, conscientes de que maltratar um animal é degradante para a condição humana. É a nossa opinião, não é assim, Inês? Exatamente. Mais solidárias, já nem digo só com os animais, tanto com os animais como as pessoas. E muito bem. Sim, senhor. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Passemos agora a uma ida ao cinema para ver um filme português desta vez, não é assim, Bárbara? É verdade. Hoje a sugestão de cinema vai para um filme português, Amor Impossível, do realizador António Pedro Vasconcelos, com os atores Ricardo Pereira, Vitória Guerra, Soraya Chaves e José Mata. Cristina desapareceu. Tiago, o seu namorado, afirma que ela foi raptada, mas é uma história em que Madalena e Marco, os dois investigadores da Polícia Judiciária responsáveis pelo caso, têm dificuldades em acreditar. A seguir as pistas que antecederam o crime, Amor Impossível caminha entre duas narrativas paralelas. A de Cristina, uma jovem que busca um amor total e sem limites, e a de Madalena, uma mulher que, ao investigar o desaparecimento, é confrontada com as insuficiências da sua própria relação. Pode ver este filme nos cinemas do Fórum Viseu. Gostas de Viseu? O que é que aconteceu em Viseu? Ainda não se sabe bem. Uma miúda desapareceu ontem. É uma história brutal de um amor contrariado e dos efeitos destrutivos do orgulho, do ciúme e da vingança. Muito bem, para variar. Agora é mesmo para variar, porque ainda não tínhamos feito a sugestão de um filme português. É do novo ciclo de cinema português. Pode ser que, com certeza, alguns dos nossos ouvintes estejam interessados, jovens e menos jovens, a ver este filme. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. E agora passemos para a rubrica Consciência Ecológica, Preservação do Ambiente. Desta vez não com a Francisca, mas sim com a Inês Brás. Os altos níveis de poluição atmosférica em Pequim são uma dor de cabeça quase permanente para os seus habitantes. Contudo, há uma empresa no Canadá que tem feito negócio com o problema, principalmente desde que a capital chinesa emitiu o primeiro alerta vermelho. Em alternativa ao ar contaminado, a Vitali Air vende ar puro engarrafado, capturado na parte canadiana das Montanhas Rochosas. O estoque inicial, exportado de 500 latas, esgotou num ápice. Em apenas 4 dias, a empresa vendeu todas as unidades disponíveis e está a tratar de repor a sua mercadoria. Um carregamento de 4 mil latas já se encontra a caminho da China. Cada garrafa pode custar entre 17 e 54 euros. A empresa, fundada em 2014, assegura que os sentidos reconhecem a diferença entre um ar pobre e a qualidade de respirar ar puro. E que com a Vitali Air, qualquer pessoa pode desfrutar com elevada qualidade dessa experiência. Lembram-se do dia em que as pessoas se riram da água engarrafada? Pergunta. A Vitali Air vende garrafas de ar puro e de oxigênio na América do Norte, Índia e Médio Oriente, tendo iniciado o negócio no mercado chinês há cerca de 2 meses. No entanto, a empresa canadiana não é a primeira a vender ar puro na China, já que outras empresas tentaram criar alternativas para fazer frente à crise ambiental. Esta notícia tem algo de ridículo, porque reparem, em Pequim, já os cidadãos chineses já se veem obrigados a comprar ar puro engarrafado. Isto soa-nos a ridículo, não é? Mas é a realidade. E é a realidade porque nós não aqui no mundo em que vivemos, apesar de nos estarmos a perceber que há mudanças climáticas evidentes, não é? Estamos num... Tivemos um dezembro atípico, com temperaturas muito altas, não tivemos, por exemplo, a formação de gelo, que era hábito nesta altura, não tivemos as temperaturas baixas, que era hábito, estamos a atravessar até um período de seca, tem chovido pouco, apesar de um dia ou outro ter chovido muito, mas tendencialmente foi um ano de muito pouca chuva, especialmente o nosso outono, este outono e este início de inverno. Estas alterações climáticas também são fruto dos valores da poluição que estão a acontecer no planeta e nós vamos pagar, obviamente, a fatura de todos estes níveis poluidores. Agora, esta questão na China atingiu já patamares incríveis, ao ponto de os cidadãos chineses, se querem respirar ar puro, têm que o comprar engarrafado. E há empresas, neste caso é uma empresa do Canadá, que obviamente já está a faturar e a fazer negócio à conta disto. Porque assim, nós estamos em 2016, isto a caminhar assim, se isto não tiver controlo, provavelmente vai ser um negócio do futuro. Eu já pensei que alguns de nós podem vir a criar negócio com venda de água potável, como dissemos aqui num programa atrás, vai ser um dos bens mais preciosos dos finais deste século, e ar puro. Vejam bem. Sinais dos tempos. Mas sinais dos tempos em que o homem não é alheio e ao que o homem tem andado a fazer. Bem, vamos ficar aqui pelo nosso conselho, que ainda tem muito ar puro e, para além de ar puro, boa água potável e pura. Neste caso, vamos até a uma visita ao norte do nosso conselho. Uma visita propões para conhecer melhor o nosso património cultural e outra para conhecer o nosso património ambiental. Eu vou já averiguar se aqui em estúdio toda a gente conhece esses dois sítios que tu vais sugerir para visitarem num fim de semana destes de sol. Começo pela sugestão a uma visita às Palheiras dos Fiais. As Palheiras dos Fiais, como o nome indica, estão localizadas nos Fiais da Beira, na freguesia de Arvedal da Beira. São um conjunto de 75 casas de pedra solta de granito toscamente aparelhado, cobertas de telha-lusa, implantadas em maciço granítico de dimensão apreciável, expostas ao sol. O aspecto e tradição local apontam antiguidade, que pode remontar a alguns séculos. As palheiras e as lajes, nome dado ao maciço granítico, estiveram e ainda estão associadas ao processo de cultivo, produção e preparação de cereais, centeio, trigo e milho, e na conservação de produtos deles derivados, fenos, palhas e folhelhos de milho. Constituem um local de grande interesse patrimonial pela sua magnitude e singularidade e pela história rural que os testemunha. Ali bem perto surgir que aprecia o magnífico Mirador da Penha. O Mirador da Penha, escondido por entre um vasto pinhal repleto de recantos de rara beleza natural, está situado junto à aldeia de Póvoa de São Cosme, na margem esquerda do Rio Mondego, e pertence à freguesia de Arvedal da Beira. Este local, situado a aproximadamente 350 metros de altitude, é ideal para um refúgio da vida agitada das grandes cidades e para admirar a beleza e esplendor do percurso serpenteante do Rio Mondego. Deste mirador podemos contemplar magníficas vistas, a norte a Serra do Caramulo, a este a Serra da Estrela e a sul a Serra do Açor. Está também próximo de locais com relevância histórica e arqueológica, como o povoado proto-histórico conhecido por Castro de Vieiro. Ora, vamos lá ver quantos meninos aqui no estúdio conhecem estes dois sítios do nosso concelho, que são dois sítios com potencial turístico fabuloso. Senhor Pedro, conhece? As Palheiras dos Fiais? As Palheiras, conheço. Conheces? O Mirador, acho que não. Digo-te que é um sítio fantástico. Inês, quer saber se conheces? Já foste a algum deles? Eu acho que já fui. Achas que já foste? Não tens a certeza? Às Palheiras? Às Palheiras, exatamente. Às Palheiras já foste. Ao Mirador da Penha, Mirador, não. Mirador, tinha certeza que não. Bárbara, conheces? Não, não, não, conheço. Não conheço. Patrícia, também não. João, conheces? Não, eu não conheço, mas gostaria muito de conhecer. Muito bem, uma resposta politicamente correta. Pois eu devo-vos dizer que conheço estes dois sítios, são dois sítios magníficos. E recomendo que visitem num fim de semana que tenham a oportunidade, vão com os pais. Começam, aliás, eles são muito próximos um do outro. Recomendo que comecem pelas Palheiras dos Fiéis, que são um conjunto de casas que em séculos passados deveriam ter servido para guardar cereais e os derivados pelas populações rurais, dos Fiais da Beira, e o que impressiona é que estas casas estão sobre um maciço granítico enorme, de grande dimensão, pensa-se que é o afloramento granítico maior da Península Ibérica, e tem um conjunto de 70 casas, algumas delas já em ruínas. Isto reconstruído pode dar uma área turística com potencial enorme. Além disso, isto fala do nosso património cultural durante séculos e, por isso, é uma pena que isto esteja a degradar. E, sobretudo, que não seja conhecido os oliveirenses. O Mirador da Penha é um sítio completamente diferente. Vocês têm que ir por uma estrada sinuosa e depois percorrer ainda um espaço a pé até chegarem ao miradouro, que ainda não está sinalizado como tal, mas devo-vos dizer que tem uma paisagem soberba sobre os meandros do Rio Mondego, onde se avistam as várias serras que a Patrícia disse. É provavelmente um sítio onde se poderia fazer um local muito aprazível, e devo-vos dizer que às vezes visitamos miradouros por esse país fora que não têm que não são deslumbrantes como este. E reparem, isto é sinal que o nosso património, quer histórico, quer cultural, quer patrimonial, quer paisagístico, não está devidamente dado a conhecer nem aos oliveirenses, quanto mais a quem nos visita. Portanto, há aqui trabalho a fazer ainda. Não sei se isto é um recado para a Câmara Municipal, mas se calhar é. Rádio Boa Nova. Bem, agora passemos à política. Neste caso não temos cá o Francisco Carvalho, mas temos o Pedro Andrade, que nos vai dar a conhecer uma carta de uma jovem que nas últimas semanas foi do conhecimento, creio eu, de todos os portugueses e que chocou toda a gente. Trata-se de uma carta em que uma jovem descreve a forma como o namorado, um jovem de 29 anos, morreu no Hospital de São José, em Lisboa, recentemente, por não ter sido assistido, porque não havia equipa de neurocirurgia para o operar. Vamos ouvir as palavras dela, que são palavras bastante expressivas, obviamente algo emotivas de um caso dramático, que acabou de uma forma dramática. E depois gostaria de ouvir a vossa opinião sobre o assunto, uma vez que isto envolve uma questão política, que já todos percebemos qual é. Então, Pedro. David Duarte, 29 anos, perdeu a vida na madrugada de 13 para 14 de dezembro, de domingo para segunda-feira, no Hospital de São José, em Lisboa, porque a equipa médica que o poderia salvar recusa trabalhar ao fim de semana pelo valor que o Estado paga. A namorada de David Duarte, Elodie Almeida, de 25 anos, estava com ele quando surgiram os primeiros sinais. Colocou em palavras escritas aquilo que não conseguiu contar ao Expresso de viva voz. É um testemunho raro. Na sexta-feira, dia 11 de dezembro, em pânico, liguei para o 112 por volta das 14h30. O David ficou paralisado do lado direito, sem conseguir formular frases. Tentava falar, mas era incapaz. Apenas conseguia gritar e chorar. A ambulância chegou, o David estava consciente e ciente daquilo que lhe pediram e perguntaram. Porém, continuava sem conseguir expressar-se. Ajudaram-no a vestir-se e a calçar-se, colocando-o de seguida numa cadeira de rodas, visto que não tinha força na perna direita. Fui com eles na ambulância. O David chegou ao hospital de Santarém e foi logo colocado em observação. Fizeram-lhe exames enquanto aguardei. Após 30 a 45 minutos de espera, deixaram-me vê-lo. O David dormia, mas por vezes abria os olhos. Estava muito agitado. O médico acordou-o e pediu-lhe para levantar os braços e ele conseguiu levantar apenas o braço esquerdo. Pediu-lhe para levantar as pernas e ele conseguiu levantar a perna esquerda. E muito lentamente levantou a direita. Estava consciente. Pouco tempo depois fui chamada eu e a avó materna do David, que se encontrava no hospital por outros motivos. Anunciaram-nos numa sala à parte que o David tinha tido uma hemorragia cerebral e um grande hematoma e teria de ser transferido de urgência para o Hospital de São José, em Lisboa. Apenas tive tempo de lhe dar um beijo, ele abriu os olhos e disse-lhe: "Eles vão cuidar de ti." Foi de imediato transferido pelo INEM, penso que seriam cerca de 18 horas. Esperei umas horas pelo meu pai, que veio de Coimbra buscar-me, para seguirmos para o Hospital de São José. Chegámos por volta das 22 horas, penso eu. Pedimos informações, procurámos o edifício que nos referiam, porém estava fechado. Apareceu uma enfermeira, que gentilmente nos fez entrar e aguardar pela médica. Esperámos cerca de uma hora. No final foram dois médicos que se reuniram connosco numa sala. Estávamos presentes eu, o meu pai, Fernando, e a senhora Zélia, mãe do David, que fomos buscar a Vila Chã de Ourique, no caminho para o Hospital de São José. Ali anunciaram-nos, descontraídamente, que se tratava da ruptura de um aneurisma, que o sangue se espalhou pelo cérebro e que, geralmente, estes casos de urgência teriam de ser tratados de imediato, ou seja, o doente teria de ser logo operado. Mas como os médicos referiram, infelizmente calhou ser numa sexta-feira. Logo não iria haver equipa de neurocirurgiões. Durante o fim de semana, o David teria de aguardar até segunda para ser operado. Deram-me a entender que o sangue espalhado pelo cérebro poderia, muito provavelmente, causar sequelas e, posteriormente, múltiplos AVCs. No sábado, dia 12, visto que a família mais próxima do David decidiu visitá-lo, estando eu em Coimbra, decidi ficar, ligando, consequentemente, para o hospital para pedir informações. Pedi ao Sr. José, tio do David, para pedir informações junto às enfermeiras ou aos médicos, pois queria saber se existia a hipótese de o David ser transferido para outro hospital, de forma a ser operado o mais rapidamente possível. Pelo que entendi, a melhor opção era sem dúvida o Hospital São José, e não seria apropriado transferi-lo. Nesse mesmo dia, a mãe do David referiu que ele abria os olhos, levantava os ombros e sentia frio nas pernas, tendo tido a iniciativa de se tapar com um lençol. Apesar de as enfermeiras terem informado que não estaria consciente e que não iria reconhecer-nos e que estava demasiado confuso e perturbado. Visitei o David no domingo, dia 13, e ele estava em coma induzido. Disseram-me que o caso se tinha agravado, que ele vomitou durante a noite, começou a fazer demasiado esforço para respirar, e que o coma induzido seria uma forma de ele não permanecer agitado e de o ajudar a respirar, de modo também a prepará-lo para a cirurgia de segunda-feira de manhã. Anunciaram-me que a sorte dele era ser novo, mas que o grande problema era o sangue espalhado pelo cérebro, que poderia provocar sequelas e outras complicações, porém algo bom aconteceu. Segundo o médico, criou-se um coágulo de sangue que permitiu fechar a veia, mantendo o sangue a circular dentro da mesma e permitindo que ele ficasse calmo e que a veia não voltasse a rebentar. A operação consistia na remoção do hematoma e desse coágulo, selando a veia através de um clipe e eliminando definitivamente o aneurisma. No dia seguinte, segunda-feira, dia 14, liguei várias vezes, querendo saber como tinha corrido a operação. No momento em que atenderam, por volta das 14h30, disseram-me simplesmente que não tinha sido realizada e que seria melhor deslocar-me ao Hospital São José, sem acrescentarem mais informações. Eu própria tive de informar a mãe do David, visto que ninguém do hospital nos telefonou. Chegámos ao Hospital de São José e aí anunciaram-nos que o David tinha tido morte cerebral e que seria irreversível. Não me deram mais detalhes. Completaram esta grave notícia anunciando que no mesmo dia, ou no dia seguinte, ele seria operado para a doação de alguns dos seus órgãos. O funeral de David Duarte realizou-se no dia 17 de dezembro de 2015, quinta-feira. Pois, esta jovem teve a coragem de passar a escrito uma série de descrições com uma certa frieza, tendo em conta que era namorado dela. Gostaria, isto tem, como vocês sabem, despoletado muitas notícias, muitos comentários, crónicas, inclusive artigos de opinião nos jornais. Temos visto muitos comentários a este propósito. Gostava de saber a vossa opinião e porque é que isto tem que contar nos políticos. Como é que vocês viram este caso? Sentiram-se com certeza como eu, chocados com a morte deste jovem, que podia ter sido evitada. Gostaria de saber a vossa opinião, porque é que o Francisco terá escolhido isto como tema político? Que ligação é que nós vemos aqui à política? Inês Brás, quer dizer? Eu primeiro, sem ser uma parte de referência política, só queria dizer que isto é triste, porque é muito lamentável, não é? Muito lamentável. Porque nós achamos que já não somos um país do terceiro mundo. Exatamente, e é quando acontecem estas coisas que nós ficamos a pensar, então em que mundo é que estamos, digamos, em que há meios para salvar uma pessoa e esses meios não são acionados. Não são acionados. Eu acho que isto também tem um ponto político. E acho que foi por isso que o Francisco escolheu isso, pois... Porque a questão é, porque é que este jovem não foi assistido como devia no Hospital de São José em tempo útil no domingo, quando lá chegou, no sábado, aliás, ele chegou ao Hospital de São José ainda no sábado? Exatamente, como foi referido na carta, os médicos que podiam lá ter assistido não eram pagos para isso. Exatamente, por isso não trabalham durante o fim de semana no Hospital de São José. E porquê é que tu achas que isso acontece? Porquê é que eles não trabalham ao fim de semana? Devido aos cortes que foram feitos na saúde e que, a meu ver, não deviam ter... E implicaram estas reduções e estas restrições nos hospitais, que nós temos ouvir falar há uma série de... Há 4 anos já esta parte, não é? Desde que os cortes foram feitos. Às vezes as pessoas, quando ouvem falar em cortes, acham que isto é mais corte, menos corte, isto não nos afeta muito. Depois, quando surgem estes casos práticos, estes cortes, percebemos que têm nomes, porque depois há pessoas... É assim, o David, infelizmente, foi uma vítima jovem, não foi a única, de certeza. Aliás, o Pedro ainda há pouco estava a referir a morte de um senhor que foi acometido de um AVC no Algarve recentemente, que foi transferido para Coimbra, sabe-se lá porquê, porque ele estaria muito mais perto de Lisboa, e depois acabou por morrer sem chegar a ser assistido a tempo e horas, porque vocês sabem, quando acontece um AVC, é imperioso que a assistência seja o mais rapidamente possível. Pedro, qual é a tua opinião? Qual é a tua opinião em relação a esta situação que ocorreu? Eu acho que isto é o resultado de todos os cortes que não só a saúde, mas também outros setores sofreram. E que é triste ver... Morreram, neste caso, um jovem. É triste ter que morrer um jovem para nós nos apercebermos que estes cortes são maus para a nossa sociedade. Que podemos ser nós, foi este jovem, pode Sim. ser qualquer um de nós a ser afetado por esta situação. A mim também me choca outra situação que eu reparei, que li na comunicação social. Em Lisboa há vários hospitais, inclusivamente privados, que têm equipas de neurocirurgia. Parece-me estranho que, por exemplo, um rapaz que está numa iminência de morrer, se não é assistido a tempo, porque é que não houve aqui diligência no sentido de, obviamente, esta família provavelmente não tinha meios económicos para transferir o jovem para um hospital privado, onde uma operação destas deve ser caríssima. Nós sabemos que a maior parte da população portuguesa não tem possibilidades económicas para custear isso. No entanto, parece-me, estando em perigo a vida de um jovem, parece-me de uma desumanidade enorme que não tenham sido agilizados neste caso e em outro qualquer. Foi este caso, como podia ter sido outra pessoa, porque eu acho que uma vida humana é sempre uma vida humana e se puder fazer tudo para a salvar, acho que é essa a obrigação de todos nós. E acho que aqui não foram de facto desencadeados todos os meios. Por exemplo, eu sei que o Hospital da Luz, que é um dos melhores hospitais privados de Lisboa, tem uma equipa permanente, 24 horas de neurocirurgia. Portanto, podia ter havido aqui um protocolo de um hospital público com um hospital privado para se evitar a morte deste jovem, porque isto de facto é lamentável e por isso é que eu acho que fazemos bem estar aqui a falar deste caso para alertarmos também a sociedade. Patrícia, qual é a tua opinião? Eu acho que isto não foi uma prática correta. Por parte dos... Mas tu culpas os médicos, como nós vemos alguma população portuguesa a dizer que a culpa é dos médicos que querem ganhar muito e como querem ganhar muito e têm salários muito elevados, não estão para estar a trabalhar no fim de semana, por um pagamento irrisório e, portanto, tão só luxo dizer não trabalhamos. Culpas os médicos. Não só, eu acho que... Mas há aqui, é assim... Tem cota parte disso, porque... Quando se pensa assim, vamos cortar 2 milhões ou 3 milhões na saúde, ou vamos cortar 2 ou 3 milhões ou 4 milhões na educação, é preciso ter a noção dos nossos políticos, sejam lá eles da área política que forem, terem a noção que estes cortes têm consequências em termos práticos. É a vida das pessoas, é a educação, é a saúde, é que está em jogo. Bárbara, qual é a tua opinião? Isto foi, sem dúvida, uma notícia muito chocante. Ainda por cima, na altura do Natal. Exatamente, um jovem de 29 anos, um jovem... Que morre e que não devia ter morrido. E tem a vida quase toda pela frente, tinha um futuro. Claro. Eu culpo o Estado que fazer cortes na saúde... Que é, a saúde é o nosso bem precioso, é o que nos dá a vida. Não devia haver os cortes, não é? É saúde e a educação são pilares essenciais. São essenciais da vida, é isso que nos vai dar futuro. Hoje, se cortarem agora, o que é que nos restará daqui a uns anos? Não deviam fazer estes cortes? Depois cegos, como se costumava dizer, não é? Muitos alguma, destes cortes eram cegos. Sem dúvida que depois os médicos não recusam-se a trabalhar, não lhes pagam. E depois acontecem situações como estas. Que infelizmente, estamos a falar do caso do David, porque ele ganhou esta amplitude até... pelo facto da namorada ter escrito esta carta para o Jornal Expresso, que é um jornal, como sabem, com uma grande tiragem e com um grande impacto na nossa sociedade, a verdade é que muitos outros Davids terão existido ao longo destes anos, de que nós nem soubemos o nome, nem soubemos a história. Portanto, fica aqui o alerta para as pessoas terem a noção de que, quando fazem escolhas políticas, é preciso estarem atentos quais são as propostas eleitorais, as propostas ideológicas que cada um dos partidos em que nós votamos fazem, porque depois é óbvio que é assim, parece-me que esta morte não devia ficar impune, porque esta morte, como muitas outras, tiveram os seus responsáveis. Vamos averiguar se há culpas aqui do hospital, porque eu vi, por exemplo, o ex-ministro da Saúde dizer que isto era uma questão de organização, porque noutros hospitais centrais a organização está feita para que haja sempre uma equipa de neurocirurgia presente, porque é aquele que não havia. Eu acho que, e provavelmente a família do David não vai ter o David de volta, porque ninguém, infelizmente, ressuscitar só para os crentes, não será por agora, para já. Se ressuscitar mais tarde, não será para já, e portanto, quando muito, o que a família pode pedir é alguma justiça, e para que, sobretudo para casos como os do David, não se venham a repetir. É isso que nós fazemos votos, até sobretudo no início do ano novo, não gostamos de começar assim com aspectos tão negativos, e esperemos que em 2016 não tenhamos notícias destas. 100.2 Oliveira do Hospital. A minha cena, já disponível digitalmente em todas as plataformas, é o novo tema inédito de Carlão. O videoclipe, cuja estreia aconteceu no passado domingo, foi realizado por Alexandre Farto, mais conhecida por Vils, responsável também pelo artwork da capa do álbum 40. E em pouco mais de 48 horas, já ultrapassou as 48 mil visualizações no YouTube. O tema, apesar de não ter integrado o álbum editado em abril, tem feito parte do alinhamento dos concertos da digressão 40. Para o primeiro trimestre de 2016, ainda está prevista a edição digital de mais um tema inédito. Bem-vindo à minha cena, boy, eu mato a tua cena. Estás num deserto, mas bem perto, eu nado na piscina. Em céu aberto, o deserto, que a minha pequena arranca um pouco ao certo, tocando uma milena. Bem-vindo à minha cena, boy, eu mato a tua cena. Estás num deserto, mas bem perto, eu nado na piscina. Em céu aberto, o deserto, que a minha pequena arranca um pouco ao certo, tocando uma milena. A minha cena não é shit nem delete, mas fica feliz se não beat. Por isso eu bulo e arrebito, não sou esquisito quando trabalho no olho, não facilito, sou expedito. Não encalho ou encolho. Eu sou plástico instantâneo, tu és um mero sucedâneo. Não te encontro um miolo, filho, mas furto esse crânio. Enquanto fazes mais um risco, eu faço mais um disco. E penso numa maneira de conseguir fugir ao fisco. A minha cena é apurada, eu sei que tu bem tentas dar o teu melhor. São muitos anos, muita estrada, puto, não te passa, só que eu já passei. Bem-vindo à minha cena, boy, eu mato a tua cena. Estás num deserto, mas bem perto, eu nado na piscina. Em céu aberto, o deserto, que a minha pequena arranca um pouco ao certo, tocar numa milena. Bem-vindo à minha cena, boy, eu mato a tua cena. Estás num deserto, mas bem perto, eu nado na piscina. Em céu aberto, o deserto, que a minha pequena arranca um pouco ao certo, tocar numa milena. tempo é precioso para ficar ocioso. Não sejas invejoso, deixas-me ansioso. Calimero choraminga, tua cena nunca vinga. O teu próprio povo xinga, perde lá mais uma pinga. Ordena a tua vida, ratazana subnutrida. Encena uma saída e a cena a despedida. A arena está despida, feena foi servida. Missão bem sucedida, venha outra de seguida. A minha cena é apurada, eu sei que tu bem tentas dar o teu melhor. São muitos anos, muita estrada, puto, não te passa o que eu já passei. Bem-vindo à minha cena, boy, eu mato a tua cena. Estás num deserto, mas bem perto, eu nado na piscina. Em céu aberto, o deserto, caminha pequena. Arranca um pouco ao certo, tocar numa milena. Bem-vindo à minha cena, boy, eu mato a tua cena. Estás num deserto, mas bem perto, eu nado na piscina. Em céu aberto, o deserto, caminha pequena. Arranca um pouco ao certo, tocar numa milena. A cena é fazer o som que me der na gana. A cena é romper mandamentos de filigrana. A cena é combater uma atitude provinciana. A cena é para bater mais que marijuana. Eu escuto, eu explico. É fácil. Rádio Boa Nova, Boa Nova. Pedro Andrade, passemos agora às notícias do desporto motorizado. Temos o Dakar quase a começar? Exato. A poucos dias do arranque de mais uma edição do Dakar, o início da prova está em dúvida devido às inundações que estão a atingir o litoral da Argentina. Até ao momento, já foram registadas 3 mortes e mais de 20 mil pessoas tiveram de ser evacuadas. Toda esta situação já levou a que fosse declarado o estado de emergência. São as consequências do El Niño, fenómeno meteorológico que ocorre com intervalos de 4 ou 5 anos, sem ter um ciclo regular, e que começa com um aumento da temperatura na superfície do Oceano Pacífico. Recorde-se que a edição 2016 do Dakar começará no próximo dia 3 de janeiro na capital da Argentina, Buenos Aires, terminando no dia 16 em Rosário. Completam-se por esta altura 2 anos do grave acidente de Schumacher, um acidente de esqui que o colocou numa cama de hospital. As lesões que o piloto alemão sofreu mantêm-no numa recuperação que poucos têm informação. São poucas as pessoas que sabem do verdadeiro estado de Schumacher. A família tem feito tudo para controlar as informações que circulam. As únicas informações que sabem acerca de Schumacher são as dadas pela sua assistente de longa data, Sabine Kemp, que disse: "Estamos felizes por dizer que o Michael apresenta melhoras, mas digo isso tendo sempre em conta o contexto das graves lesões que sofreu." Também se sabe que Schumacher se encontra na própria casa na Suíça. De relembrar que Schumacher completa 47 anos no próximo domingo, 3 de janeiro. Pois, uma má notícia quanto ao Schumacher, porque nós sabemos que ele ficou num estado físico muito, muito débil, e eu acho que, eu que não sou particularmente adepta do desporto motorizado, mas obviamente ele era uma figura que todos nós conhecíamos, independentemente de estarmos mais a par ou menos da Fórmula 1. E é curioso que um jovem que foi campeão tantas vezes, não é? Campeão do mundo tantas vezes, uma figura incontornável e que vai ficar para a história da Fórmula 1 para sempre, e que se calhar teve tantas vezes a sua vida em risco porque praticava um desporto que nós sabemos que envolve alguns riscos, e depois acaba por ter este acidente, este trágico acidente, que nós sabemos que a condição humana é muito débil, que todos nós somos, a nossa saúde pode ser muito precária, mas não deixa de ser muito triste ter assistido durante estes 2 anos ao definhar desta figura que todos nós conhecíamos como uma figura viril, forte, campeão, e que agora acaba a sua vida de uma forma lamentavelmente triste. Nós estamos a começar de uma forma muito negativista este ano, isto não é bom augúrio. Por isso mesmo vou querer saber que balanço é que os meninos têm de 2015, que terminou há poucos dias, e se foi um ano bom para vocês, em termos pessoais, se conseguiram concretizar os vossos sonhos, aquilo que pretendiam para esse ano foi tudo alcançado ou não. E já agora, quando estamos no início de um novo ano, como é o caso, nós temos sempre expectativas que este ano agora é que vai ser, agora é que eu vou ser boa aluna, agora é que eu vou estudar mais e conseguir as notas que sempre quis, agora eu vou conseguir, o Pedro está a sorrir porque vai pensar, eu vou trabalhar muito para subir a minha média, porque este ano, no caso da Patrícia e do Pedro e todos os meninos que estão no 12º ano, vai ser um ano marcante da vida deles, porque é o ano da transição do secundário para o ensino superior, vão estar dependentes de uma média que vão ter ou não para entrar no curso que querem, portanto vai ser um ano marcante, que eles não se vão esquecer. Para os meninos mais novos, também gostaria de saber que expectativas é que vocês têm em relação a 2016, não só em termos pessoais, mas também o que esperam para o país, porque vocês vivem integrados num país e numa sociedade, que estando melhor ou pior, isso também se repercute na nossa vida, e em termos europeus e mundiais, já que o ano 2015 acabou de uma forma tão trágica com vários atentados terroristas e com a guerra contra o Estado Islâmico. Gostava de saber a vossa opinião. E primeiro o balanço, depois a opinião para 2016. Dona Inês, diga. Eu acho que para mim este ano 2015 correu bem, tanto a nível pessoal como escolar. Conseguiste tudo o que pretendias para esse ano? Sim. Tiveste saúde, que é um bem importante. Exatamente. E a escola correu bem porque tu também trabalhaste para isso. Ótimo. E agora para 2016? Digamos que... Metas a atingir. Continuar a ser boa aluna. Exatamente. Melhorar a média. É possível melhorar a média? É, só um bocadinho, mas é possível. É possível, muito bem. Vais trabalhar para isso? Sim, claro. Porque assim, nada cai do céu, a não ser a chuva, e só cai das nuvens, não é? Uhum. Portanto, nós temos de trabalhar para conseguir alcançar os objetivos que pretendemos, não é estar à espera. As pessoas têm assim, este ano é um ano particularmente bom, ou este é um ano particularmente mau. E o que é que nós fazemos para ele ser particularmente bom ou particularmente mau? Ou o que é que nós fazemos para mudar se for particularmente mau? Muito bem, é isso mesmo. Senhor Pedro... Eu sei que este ano, 2016, vai ser importante na sua vida. Conte-nos. Vá, o 2015, como é que correu? Um ano normal. Foi? Nada de... Nem muitos altos, nem muitos baixos. Exato. Nem muitos aspectos negativos, nem positivos. Exato. Podia ter feito melhor. Consegue sempre melhor. Agora, para 2016, que sonhos é que quer concretizar? Ainda não pensei muito bem nisso, mas... Mas quer sair do secundário e entrar no ensino superior? Sim. Mais particularmente na faculdade de... Direito. Da Universidade de? Vamos ver ainda. Vamos ver ainda, portanto é a Universidade Vamos Ver Ainda, que será de Coimbra ou de Lisboa, vamos ver, será uma delas. Deus queira que sim, faça votos que sim. E para o país e para o mundo, o que é que desejas? Para esta Europa que está tão perturbada com o terrorismo, que está com a segurança, com as questões da segurança? Que o terrorismo acabasse, acalme. Mas claro que não é possível acabar, mas que acalmasse já seria bom. Podemos fazer votos para isso, não é? Sim. E mais? Paz? Sim, mas isso já é aquele... Já achas que é uma utopia? Exato. Infelizmente. Patrícia, como é que correu 2015? Correu bem? Sim. Foi um ano bom para ti, em termos pessoais? Podia ser melhor. Podia ser melhor. E em termos gerais, achas que foi um ano mau? Foi um ano trágico. Sim. Este, se nós pensarmos sobretudo em termos europeus e mundiais. Sim. Foi um ano muito turbulento. E o que é que tu queres para 2016? Tal como o Pedro, vais transitar do secundário para o superior? Sim. Tens de trabalhar para isso? Certo. Ainda tens agora uns mesitos até junho para trabalhar para isso? Passa num instante. Seis meses passam a correr. E depois, e para o ano, cá estaremos nós no Clube da Rádio a chorar por eles, porque já cá não estão. Joãozinho, João Oliveira, como é que correu 2015? Correu bem, em termos de tudo, é como disse o Pedro, nem altos nem baixos, tudo na boa, como quem diz. E para o ano 2016 desejo que a crise acabe, que os imigrantes, por exemplo, os refugiados, que pare com isto, a guerra é impossível parar, como disse o Pedro, porque a guerra é uma coisa... É impossível parar. Então, ah, é só mesmo se houver... É da condição humana, não é? Pois, é só se houver um contrato de paz, como assim... Com assinatura de todos. Sim, os estadistas. É muito difícil, é muito difícil, pois convenhamos. Bárbara, qual é a tua opinião? Balanço 2015. O ano 2015 foi um ano bom, a nível pessoal, a nível escolar podia ter sido melhor, mas de resto a nível pessoal foi um ano bom. A nível do país e do mundo foi um ano, como a professora já disse, trágico, e esperemos que 2016 seja um ano melhor, que se minimize o fanatismo, porque é o fanatismo que gera estas guerras todas. E os interesses económicos também, à mistura. Sim, exatamente. Que a nível da economia do país... A situação melhor, para que não haja cortes na educação nem na saúde. Exatamente, é importante. Nós cidadãos agradecemos. E que a nível pessoal é só subir as notas, esperemos. Continuar a subir a média, exatamente. Muito bem. Sim, senhor. Pois os meus votos também não são muito diferentes dos vossos. Gostaria de ver menos situações de terrorismo, gostaria de ver que os direitos humanos fossem cumpridos no mundo inteiro e não só na Europa, e que a situação de refugiados fosse resolvida, nomeadamente que eles não precisassem de vir à procura da Europa para se refugiar, seria bom sinal. Provavelmente não vai ser em 2016 que estes problemas vão ser todos resolvidos, temos consciência disso. Os problemas da África e do Médio Oriente são enormes. As condições, a guerra civil na Síria, por exemplo, enquanto ela não terminar, obviamente os sírios vão continuar a fugir. Enquanto houver, como diz a Bárbara, fanatismos e extremismos, eles vão continuar a fazer com que estas pessoas fujam à morte, na maior parte dos casos, e a Europa está, de facto, com muitos desafios. O que é que vai acontecer à Europa no ano 2016 e nos próximos anos? Nenhum de nós sabe, cá estaremos para ver. Esperemos que 2016 seja de facto, melhor. Desejo que seja para vocês o concretizar todos os vossos sonhos. Claro que para concretizarmos alguns dos nossos sonhos é preciso trabalhar em prol disso, não se esqueçam. Mesmo quem é crente, Deus pode ajudar, mas nós podemos dar uma grande ajuda. Quem não é crente, a sorte pode ajudar, mas também a sorte não faz tudo só por si. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Vamos passar agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Alverde Hospital. No âmbito do tema deste ano da Rede de Clubes Europeus, Interculturalidade e Mobilidade no Espaço Europeu, no próximo dia 6 de janeiro, o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Alverde Hospital promove uma atividade dirigida aos alunos inscritos no clube, subordinada ao título Crise de Refugiados, que desafios para a Europa Comunitária. Esta será dinamizada pela Secção dos Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra, coordenada por uma ex-aluna da Escola Secundária de Alverde Hospital, a Patrícia Tavares, hoje já mestra em Direito, e uma ativista pela defesa e respeito pelos direitos humanos. Eu, particularmente, que tive a honra de ser professora durante 3 anos e diretora de turma desta menina, fico muito honrada com o facto, já não é a primeira vez que ela vem à escola dinamizar atividades, primeiro enquanto estudante da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Direito, agora já mestra em Direito e advogada de profissão, continua a estar ligada à Secção de Direitos Humanos da Associação Académica e vem à nossa escola mais uma vez para falar desta questão que é tão que está tão na ordem do dia, a crise dos refugiados. Lembramos a todos os alunos candidatos ao Parlamento dos Jovens dos Ensinos Básico e Secundário que a campanha eleitoral decorrerá nos dias 11 e 12 de janeiro e as eleições terão lugar no dia 14 de janeiro. Os temas em debate são, para o ensino básico, racismo, preconceito, discriminação, e para o ensino secundário, Portugal, assimetrias, litoral, interior, que soluções. Apelamos à participação de todos os alunos no cumprimento do seu dever cívico, votando na lista da sua preferência no dia 14 de janeiro. No dia 22 de janeiro terão lugar as sessões escolares do ensino básico e do ensino secundário. A par do Parlamento dos Jovens decorre o concurso Euroescola só para os alunos do secundário, 10º e 11º anos. Cada escola candidata-se apresentando um trabalho escrito de abordagem de dimensão europeia do tema selecionado anualmente para o Parlamento dos Jovens secundário, que neste caso é Portugal, assimetrias, litoral interior, que soluções. Entre fevereiro e março, as escolas participantes realizam uma apresentação oral do trabalho perante um júri distrital. O trabalho escrito deverá ter no máximo 120 linhas. A apresentação oral realizada por 2 alunos terá uma duração variável entre 3 e 5 minutos, dependendo esta duração do número de escolas que estejam a concurso a nível distrital. Na apresentação nacional, cada escola tem 5 minutos para realizar a sua apresentação e a mesma é realizada por 2 alunos. Na apresentação oral, os alunos participantes podem utilizar meios audiovisuais, multimédia, ou outros considerem importantes para o seu trabalho. A apresentação oral deve ter sempre em conta o conteúdo do trabalho escrito e é realizada unicamente por 2 alunos inscritos no concurso. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu ou consultar a página web do Agrupamento de Escolas de Alverde Hospital e do Parlamento dos Jovens em www.parlamento.pt. Claro que nós aqui sugerimos vivamente que os alunos participem no Euroescola, porque nós já ganhámos 2 vezes o Euroescola a nível nacional, nós, escola secundária, e já conseguimos 2 vezes levar um grupo de 25 alunos ao Parlamento Europeu em Estrasburgo, que é esse o prémio para as escolas que ficam mais bem cotadas a nível nacional. Nós já o conseguimos por 2 vezes, com colegas vossos que agora já estão no ensino superior. Esperemos que, que este ano seja mais uma vez, porque daria oportunidade a vários de nós de irmos até ao Parlamento Europeu em Estrasburgo. Rádio Boa Nova 100.2 FM. uma edição especial do álbum de estreia de Diogo Pissarra, Espelha, foi colocada à venda. Ao longo destas semanas têm sido disponibilizados pequenas amostras de que os fãs podem encontrar no DVD extra que esta edição traz. A versão física desta edição especial inclui o DVD, realizado por André Tentugal. Um DVD gravado propositadamente no universo que remete aos ambientes em que Diogo Pissarra filmava os seus vídeos caseiros, com os quais foi aumentando a sua base de seguidores no canal de YouTube, com mais de 79 mil subscritores. São 6 temas gravados em vídeo, incluindo uma versão de sucesso de 86 do 7 Amarelo de Legião, por quem não esqueci. Olá pessoal, o meu nome é Diogo Pissarra e quero mandar um cumprimento especial à Escola Iameia, do Clube de Rádio da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Dá muito força e continue assim. E agradeço já por passarem a minha música e espero ver-vos em breve. Um grande abraço e beijinho a todos. Há uma voz de sempre que chama por mim, para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não esqueci, em nome de um sonho, em nome de ti. Estamos já a terminar. Participaram neste programa os alunos do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Inês Brás, Bárbara Coquim, Pedro Andrade, João Oliveira e Patrícia Correia. Por hoje é tudo nesta Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção e despedimos-nos desejando a todos os nossos ouvintes um excelente ano de 2016. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.